Bem-vindo à selva, planeta Terra, homens em guerra, amor em trevas, ódio, massacre, miséria impera, corpos em chamas, paixões insanas, vivem o drama. Afogados na lama, pobre perece, sem chão padece, se pá é um teste que fortalece. O espírito cresce, rico não desce, não sente a febre da massa plebe, que sangra, sangra e nunca adormece. Quem tem oprime, engana, mata, causa desgraça, poder e farda. Estive, estava, bala cravada, arma forjada, droga plantada, prisão forçada, chacina criada, ruas em choque, facas e glocks, reféns à sorte, buscam seu norte. Razão, o povo é forte, não dá pinote, resolve, não se esconde, se move, linha de frente, no fronte, nossa esperança não morre. Santo, que cê pensa desse mundo cruel? O menino não faz nada e fica só de chapéu. Eu digo, não tá fácil a vida pra ninguém. Eu cito, muitos querem o mal matando o bem. Difícil caminhar com uma pá de bigorna no pé. Esquisito, vermes questionando a sua fé, dizendo o que cê tem que fazer. Peraí, qual que é? Veja bem, quem é você? Tá cheio de filho da... querendo ser meu dono, te manipular e cooptar seu sonho. Respeito quem trabalha, não quem escraviza. Se fala que é nós tem que ser, não pode roubar brisa. A vida sempre pede paciência e atitude. Os moleques estão perdidos, mas portam a use, pronto pra tirar e derrubar quem quer que seja, ostentando ser a próxima capa da veja.